O assassinato registrado na última noite de quinta-feira na região de Três Lagoas teve mais um capítulo com a ação da Polícia Militar. Na noite de ontem, por volta de 23 horas, policiais militares receberam a informação através da Central de Operações de que uma arma utilizada em um homicídio ocorrido na Avenida Írio Manganelli, na Gleba Guarani, estaria abandonada próximo ao canteiro central da avenida. Diante das informações, foi apreendido um revólver calibre 38 com 6 cartuchos deflagrados e vários cartuchos intactos, também sendo localizadas diversas munições de calibre 380 próximas ao revólver. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especial do Adolescente, pois, segundo informações, a arma teria sido usada por menores em um homicídio. O que não se entende é como esta arma foi parar naquele local, pois a pistola 380 usada para tirar a vida do indivíduo foi apreendida pelos policiais do GDE logo após o crime. A situação foi registrada por nossa equipe e apresentada em matéria ontem na programação CBN. A arma agora sim será encaminhada à perícia para determinar se ela não foi usada no homicídio registrado na noite da última segunda-feira. Lá sim, há o registro do emprego de um revólver também no crime. Ou no crime cometido na região da Vila Portes, pois um revólver do mesmo calibre teria sido utilizado naquele assassinato. Tudo isso é informação para esclarecimento policial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.